Esse é o programa Cantando ao Som da Viola, segunda edição, pela sua rádio Engazeira AM de Paulistana, na apresentação de Marlon Torres e Valdemar Batista, também na responsabilidade. Valeu, poeta, obrigado, meu irmão, Tomás Orbe. Valeu, poeta Rafael Meta, atendendo nosso amigo Pedro Paulo. Agradeço a oportunidade, poeta, de me colocar na cadeira pra cantar, que o negócio é pesado, viu? É Pedro Paulo que me pediu. É, lá de Mogeiro, poeta. Valeu, poeta Pedro Paulo, entende de cantoria. Quando pede um negócio desse, é porque entende e gosta. Valeu? Muito bem. Logo um boletim de ocorrência, devolva a moto, é. Valeu, ó, poeta, estão pedindo aqui que culpa tenho eu, Maria de Fátima Silva Vilar. Canta na hora, vamos cantar. Poeta, vamos dedicar aí pra todos. Alô, Irani Coelho, ouvindo a gente. Luzia. Hilda. Hilda de Souza. Luzia Hilda de Souza. Receba o nosso abraço. O povo aí, né? Poeta, nossa grande amiga Luzia Costa, também lá de Araripina, ouvindo a gente, receba o nosso abraço. Todos os amigos daquela região de Araripina, também o pessoal de Salitre, né, poeta? Sem esquecer de Viricozinho, né? Exatamente. Grande amigo, Geralda Alencar, também na região de Salitre. E já estou, receba o nosso abraço. Que foi maravilhoso. Vamos lá e cantar dia 25 de fevereiro, né, poeta? Exatamente. Nosso dia de me assuma que eu me sumo no mundo com você. Que culpa tenho eu que dei de perto sono por ter me apaixonado por você que já tem dono. Canção bonita, culpa tenho eu, escreveu Jonato, cantou Valdemar Batista. Pronto, beleza. Na sequência, nossa amiga Francina pede Brincando de Amor. Mais gosta dessa canção, né, mano? É, canção bonita. Na sequência, tem a caixa postal da nossa amiga Priscila Alencar. Priscila Alencar, um abraço. Francina, receba o nosso abraço, seu filho. Família maravilhosa. Vai, meu senhor, tá bom? E abraço da nossa família. Estou ligando aqui na hora do programa. Mas não teve como a gente atender. A ligação caiu, né? Aí qualquer coisa repito de novo a ligação, viu? Vamos agradecer, poeta, também. Brincando de Amor, uma canção bonita que a Irani gosta muito. Nascemos um para o outro, sem medo do futuro. Por nós o amor é puro e aos poucos se revela. Por mais que me recuo, eu não sei viver sem ela. Por mais que eu me recuso, eu não sei viver sem ela. No toque dos meus dedos, seus cabelos cacheados, seus beijos demorados, me aquecem seu calor. És deusa dos meus sonhos, superas meus fracassos, no leito dos meus braços, teu corpo sedutor, tremula e me adormece, delirando de amor, tremula e me adormece, delirando de amor. Perco em seu encanto, no frêmito acalanto, venerado de ansiedade, faminto por teu corpo, que tanto me seduz. No quarto a meia luz, vem nossa intimidade, num sonho sem fronteiras de amor e liberdade. Que sonho sem fronteira, que amor e liberdade. Valeu, meu irmão. Saúde e felicidade para você e sua família. E um programa especialmente ligado, dedicado a você. Durmo sem você e acordo sozinho. Choro de saudade, sofro de paixão. Se você soubesse como estou agora, talvez atendesse minha ligação. Atenda, amor. Atenda o telefone, chega de me judiar. Por tudo que vivemos, pare de me machucar. Será que você esqueceu que tem um coração? Postar para a nossa amiga Priscila Alencar, poeta. Poeta, essa canção bonita, poeta, vamos dedicar a Maria de Florencio João, lá em Baraúna. Alô, dona Francisca. Alô, Tiniro, tá ouvindo nós, rapaz. Zé Odiniro, popular Tiniro, Marina, receba o nosso abraço nas Baraúnas. Zé Ramos, meu irmão, receba o nosso abraço. Chaguinha Nelinha embaixo. Um abraço. Poeta, tem mais pedido? É, poeta, vamos falar aqui do nosso amigo Valdeir Silva. Ele disse que lá tá frio onde ele tá, que chega de dar doendo dentro de chapa, lá em Curitiba, Paraná. Eita, Valdeir, receba o nosso abraço, meu irmão. Tem um moto de Zé Rosa aqui, poeta. É o quê? É, ele tá dizendo assim: a morada de Deus é tão distante que é preciso morrer pra chegar nela. Eita, é verdade, Zé Rosa. Deixa eu ver quem mais aqui, poeta. Junizito, lá na República Independente do Acari. Junizito é secretário de saúde, excelentíssimo secretário de saúde de Vista Serrana. Muito boa. Na Paraíba, acaba bom? Poeta, vamos falar para os amigos e se inscrevam no canal, né? Procura lá. Cantando ao som da viola, Valdemar Batista, Marlon Torres, se inscrevam, derem essa força à nossa dupla e outra também. Você que quer colaborar, a gente agradece de todo coração, você que sempre faz seu pedido. Pode fazer seu pedido, mas também querendo dar uma força total a gente, a partir de amanhã em diante, né, poeta? Vai ter coisa boa lá, viu? Todo mundo ligado. A gente vai colocar aí o número da conta, você que quer colaborar, pessoas que gostam, dê uma força aí à nossa cultura. Programa também a gente aqui na rádio tem que fazer tudo isso, tem que contribuir para que tenha esse programa no ar, né, poeta? Pronto, vamos mandar um boa noite para a nossa amiga Estelita também, escutando a gente, mandar uma mensagem aqui no WhatsApp, a gente agradece pela audiência, né, poeta? Alô, Estelita, minha grande amiga, ouvindo nós. Beleza, 8 horas e 46 minutos, mas, poeta. Quem mais fez de canções, poeta? Deixa eu ver, poeta, deixa eu ver. Raimundo lá no Maitá. Valeu, meu irmão. Nossa amiga Bri Nunes, boa noite. Adriana Barbosa. Pedro Coelho, mandando um abraço pra você. Um abraço, Pedro Coelho, meu irmão. Tem ainda não, poeta. Pois é, mas vamos cantar outra cançãozinha aqui pra não. Né? Não tem jeito que morre pra amanhã, viu? Chegamos com muito bom universo, mano. Eu não fiquei com raiva não, né, Zé Rosa? Poeta, vamos cantar. Eu vou refazer a minha vida. Chega para eu e sou cheio de tantos eu te amo sem verdade. Não aceito sobras de carinho, cansei de ser você pela metade. Não vou mais me enganar, meu coração. Já avisei que tudo chega ao fim. Já vivi muito tempo pra você e agora eu decidi viver pra mim. Abri os olhos pra realidade, daqui pra frente vou me dar valor. Tomei uma injeção contra a saudade, não quero mais sofrer por esse amor. Só vou levar algumas roupas, o resto mando alguém pegar depois. Nossa casa é grande, mas faz tempo que se tornou pequena pra nós dois. Não vou voltar atrás pra não sofrer, nem quero deixar marcas na saída. Valeu pra vocês, vocês que nos escutam também pela internet, vocês que nos escutam pela live do Facebook. São exatamente 8 horas e 49 minutos em Paulistana. Esse é o programa Cantando ao Fundo da Viola, segunda edição. Vamos mandar o nosso abraço especial também para a poetisa Érica. Que maravilha. Poeta, vamos mandar um abraço aos promoventes e dizer a você, meu amigo, você, minha amiga, quer fazer a sua cantoria. A gente faz só o show de canções. A gente faz a cantoria, não é, poeta? Estamos aí para fazer isso. São povo, o cantava que já é da minha autoria. E se o povo gostar, é só colocar um clicadinho ali, compartilhe com os amigos, para que a cantoria vá mais longe. E também se inscreva no nosso canal, Cantando ao Som da Viola, Valdemar Batista, Mauro Torres. Que a gente agradece. Alô, Marlene Marques, também, né, ouvindo a gente. Dona Mariene, lá em Barra do Meio, receba o nosso abraço. Eu vou contar a história de um vaqueiro veterano. Morava no Piauí, mas era pernambucano. Na terra deixou os seus e partiu pra morar com Deus, nosso vaqueiro cigano. Do mato fechado, saltava noite e lajedo no seu cavalo brinquedo, que era a fera do gado. Ele era adorado por pai, irmão e parente. Um dia vindo da festa, viajando velozmente, na sua moto turista ele derrapou na pista e morreu de um acidente. A notícia urgentemente se espalhou pela cidade. A família vestiu luto com essa fatalidade. Entupiu o cachorro dele na hora que lembra ele, se cuivando de saudade. Verdade velar em sua guarida. Anderson, Zé Anderson, Patrícia, mulher querida. Jalmira triste ficava, que ela não esperava que o irmão perdesse a vida. Perdida pra manter a tradição. Tinha um cavalo bom, a terneira e o gibão. Pra cavalgada que ia, com certeza ele trazia o título de campeão. cigano, nome do artista. A mãe Maria Luzia, o seu pai João Batista. Aí, poeta, 8:57, a gente vai deixando cair por aqui o ponto final do nosso programa, poeta. É isso? Prometemos voltar amanhã, se assim o Criador nos permitir, né, não? Isso, poeta. Saúde, felicidade para todos os nossos fãs, nossos amigos. Prometemos voltar amanhã, se o Criador nos permitir. A gente volta 5:30 às 6. E na sequência, 8 às 9. E 8 às 9, de segunda a sexta-feira. Programa Cantando ao Som da Viola, na segunda edição, pela sua rádio Engazeira AM de Paulistana, na direção geral de Casa Macena e coordenação de Evangelho Silva. Apresentação e responsabilidade dos poetas Valdemar Batista e Marlon Torres, levando o melhor da cantoria para você, de Paulistana, de Acauã, de Curral Novo, de Betânia, de Jacobinho. E a gente até agradece pela compreensão dos amigos, das amigas que acompanham. Um abraço, cheiro do coração. Cheiro do coração de vocês. Essa é a sua rádio Engazeira AM de Paulistana. Vai encerrando as suas transmissões nesse exato momento, prometendo voltar amanhã a partir das 4:20. Então fiquem todos na paz de Deus, que a gente vai com ele. Até amanhã, se assim o Criador nos permitir.